Desperte com os clássicos. Apresentação, maestro Walter Lourenção. Caro ouvinte, um belíssimo dia. Vamos ouvir agora uma peça intitulada Le Montagnard, o Montagnês, de Napoleon Lacoste, com o flautista Raffaele Chiavarella e a violonista Leonarda De Nigris. Thank you. Com Raffaele Chiavarella à flauta e Leonardo de Nigris ao violão, ouvimos de Napoleon Coste Le Montagnard, opus 34A. E agora a abertura de La Scala di Seta, Escada de Seda, de Rossini, com a Orquestra de Câmara Orfeus de Nova York. Thank you. De Rossini ouvimos a abertura de A Escada de Seda com a Orquestra de Câmara Orfeus de Nova York. E agora um Allegro que pertence ao Divertimento K563 de Mozart, com Guidon Kremer ao violino, Yo-Yo Ma ao violoncelo e Kim Kashkashian à viola. Thank you. Thank you. Na interpretação de Gidon Kremer, Yo-Yo Ma e Kim Kashkashian, ouvimos de Mozart Allegro do Divertimento K563. E para encerrar, a área das variações Goldberg de Bach, numa transcrição de Dmitri Sitkovetsky, com a Orquestra de Câmara NES.